Boa noite a todos. Abre a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 10. Hoje nós vamos falar uma mensagem que tem o título assim, olha. Simples como as pombas e prudentes como as serpentes. E Mateus, capítulo 10, o verso 16, é aquele que diz assim, olha. Eis que eu vos envio, Cristo falando, como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes, e simples como as pombas. Essas imagens que a Bíblia traz da natureza, elas são imagens muito interessantes. Só que hoje em dia a gente tem uma vida na cidade e nem todos nós pensamos bem no que elas significam. Mas de uma forma mais ou menos geral, a gente sabe, por exemplo, que o lobo é um bicho selvagem, feroz, e as ovelhas são aqueles bichinhos bonitinhos, calminhos, tranquilos. Assim também, a pomba, ela é dita ser simples, e a serpente dita ser prudente, né? Ela rasteja pelos lugares, ela se esconde. Muito interessante. E dessas imagens todas, Cristo tira algumas imagens para que os seus seguidores possam aprender a como se comportar no mundo diante da pregação do Evangelho. Vamos ler Mateus 10, a partir do verso 1, e vamos entender melhor, então, o contexto desse pedido de Jesus. E a Bíblia diz assim, a partir do verso 1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. Primeiro, Simão Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Tadeu, Simão, Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Aí estão o nome de 12 homens, e a maioria desses homens nós não conhecemos muito bem. Pedro é muito famoso, João escreveu bastante coisa, João escreveu o Evangelho, escreveu o Apocalipse, escreveu 3 cartas. Então existem 6 livros no Novo Testamento que João que escreveu, então ele é bem conhecido. Então Pedro, João, são bem conhecidos. Mateus, ele mesmo se menciona aqui, é o que escreveu o Evangelho, é um bastante famoso também. Agora, a maioria dos outros, Tadeu, a gente mal sabe quem é, a maioria de nós, Simão o Zelote, Bartolomeu, Filipe. E assim é que a maioria dos 12 discípulos são relativamente desconhecidos da igreja. Claro que existe uma tradição grande dentro do cristianismo, que conta mais ou menos o que cada um desses discípulos fizeram. Depois que o Espírito Santo desceu sobre eles lá no dia de Pentecostes, eles começaram a falar as línguas das nações e possivelmente cada um foi pregar na região pela qual o Espírito Santo concedeu que ele aprendesse aquela língua de forma sobrenatural. Todos eles tiveram morte de mártir. Pedro, por exemplo, foi crucificado. E quando foram crucificar Pedro, ele falou assim, vocês podem me crucificar de cabeça para baixo? Por quê? Porque não sou digno de morrer da forma como Jesus morreu. Diz a tradição que ele foi crucificado de cabeça para baixo. O único que morreu de forma natural foi João. Todos os outros foram assassinados pela crença em Cristo. Mas o fato é que antes deles serem mortos, eles tiveram uma vida. E uma vida maravilhosa, porque a vida de alguém que conhece a Jesus é uma vida maravilhosa. Não quer dizer que é uma vida que não tem dificuldade ou que não tem pecado. Muito pelo contrário, na vida de todos esses homens, como na nossa vida, existem pecados e existem dificuldades. Então nós não precisamos negar isso. Essa é a verdade. Mas conhecer a Jesus, apesar de pecadores, imperfeitos e apesar das dificuldades da vida, é um grande privilégio, é uma coisa maravilhosa. E Jesus, nesse texto, disse aos discípulos que ele, Jesus, estava dando a eles a autoridade para fazer o que só Cristo podia realizar. É interessante. Se o ser humano pecador luta consigo mesmo, pelas suas próprias forças, com o diabo, quem vence? O diabo é mais pecador, é mais forte, é mais inteligente. Agora, um pecador que aceita Cristo no seu lugar pode ser derrotado pelo diabo? De jeito nenhum. A Bíblia diz assim, né? E jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Quem vence é mais forte ou mais fraco? É mais forte. E os jovens podem vencer o maligno, o diabo, pela palavra de Deus, por entregar a vida a Jesus pela vida da fé. E quando a gente aceita Cristo pela fé, Ele nos dá autoridade sobre os espíritos imundos e para curar toda sorte de enfermidades e doenças. E será que vocês acreditam nisso essa noite? Essa mensagem, ela é muito explorada e as pessoas dizem assim, que nós vamos curar todo tipo de doença e expelir todos os demônios. Agora, se usa essa mensagem para fazer o marketing da igreja, né? Então, às vezes, o diabo se torna o marqueteiro da igreja. É o garoto propaganda. Vem aqui na minha igreja. Mas por que eu vou na sua igreja? Ah, porque lá tem demônio e a gente expulsa. Pô, mas eu não quero nem chegar perto desse lugar. Certo? O diabo sempre é expulso, ele sempre está lá. Alguma coisa está estranha nessa história, não é verdade? O fato é que, justamente pela fé cristã ser vitoriosa contra o diabo, é que o diabo pouco se manifesta, e quando se manifesta, manifesta para ser expulso. Não há conversa, não há diálogo, não há entrevista, não há nada. O que há é simplesmente, pelo poder do nome de Jesus Cristo, esta obra satânica, demoníaca, seja ela qual for, está subjugada sobre o sangue que correu na cruz do Calvário. Agora, a questão do diabo e dos demônios, ela é um pouco complicada para algumas pessoas. Elas têm medo de falar nisso, elas acham que isso é muito místico, é muito esquisito, elas não gostam dessa conversa. Agora, curar doenças, aí todo mundo gosta, né? É interessante, né? Se eu tivesse o poder de curar todas as doenças do mundo, né? Primeiro de tudo que eu não ia dividir esse poder com ninguém. Eu ia só eu ter o poder. Não, você quer ser curado, você vem falar comigo, porque eu posso curar. Agora, Jesus, ele tem uma atitude diferente. Porque Jesus podia curar doenças? Podia. E o que é que ele faz em Mateus 10? Ele concede esse mesmo poder e autoridade para outras pessoas, para os discípulos realizarem aquela obra em nome dele. Agora, isso significa que toda doença vai ser curada de forma milagrosa? Sim e não. Vamos tratar primeiro não. Não por quê? Porque a gente morre. Nesse mundo, ninguém é imortal. E, mais cedo ou mais tarde, o nosso corpo vai parando de funcionar e vão aparecendo o quê? Várias doenças. É doença no osso, é doença no órgão, doença na pele, doença de várias formas, até que as pessoas morram. Esse é o salário do pecado. E Deus, ainda assim, no meio das doenças, dá força para a gente viver, ter fé, amá-lo e aguardar uma esperança que diz assim, que em um abrir e fechar de olhos, tudo isso que hoje fica doente, nunca mais vai conhecer a doença. Deus vai curar todas as doenças. A doença não vai existir para sempre. Por isso que sim, Deus vai curar todas as doenças. Se Ele vai fazer isso agora, na minha vida ou na sua vida, não sei. É Ele que é o soberano, Ele pode fazer, mas nós temos exemplos no Novo Testamento em que, por exemplo, Paulo ficou doente. E aí ele fala, ele escreve para os Gálatas assim, lembra, Gálatas, que eu estava no meio de vocês pregando o Evangelho porque eu estava com uma doença nos meus olhos que me impediu de prosseguir a viagem e aquilo foi uma forma que Deus usou para que Paulo estivesse ali parado, descansando, se recuperando e pregasse o Evangelho aos Gálatas. Então Deus usa mesmo as circunstâncias negativas para fazer o bem, inclusive para a gente mesmo. Por exemplo, os jovens, né? eles têm a impressão que eles podem fazer tudo e que nada acontece de mal. Eles não têm essa impressão? Muitas vezes, quando um jovem passa por um bom apuro, uma doença, um acidente, ele não pode despertar para a vida? Deus pode usar essa situação para fazer ele entender que a vida não é uma brincadeira. Pode ser muito gostoso subir no telhado, mas pode ser muito ruim cair do telhado, não é? Não é verdade? E aqui, Jesus, porém, ele não faz nenhum tipo de limitação. Ele diz assim, em meu nome vocês terão poder, autoridade sobre os espíritos imundos, sobre as doenças. E em outro momento do Evangelho, a Bíblia diz que os discípulos de Jesus foram separados de dois em dois e foram enviados a pregar. E ali, eles voltaram com muitos frutos positivos. Pessoas eram ressuscitadas, as pessoas eram curadas das suas doenças, e eles voltaram muito felizes. É uma felicidade das coisas darem certo, não é? Da mesma forma que a gente fica triste quando as coisas dão errado, a gente fica feliz quando as coisas dão certo. Mas eles ficaram felizes pela razão errada. Eles falaram assim, Senhor, nós estamos muito felizes. Por quê? Porque até o demônio, quando a gente manda, ele sai. Aí Jesus falou assim, meus queridos, não fique feliz por causa disso. Antes, muito mais do que isso, fique feliz porque o teu nome está escrito diante de Deus. No livro da vida. Porque do que adiantar expulsar todos os demônios do mundo e no fim ter o mesmo destino do demônio? Ia adiantar alguma coisa? É isso que Jesus perguntou. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, a sua vida e a sua salvação? E se você acha que é impossível expulsar demônios e perder a salvação, lembra do que Jesus disse. Naquele dia muitos virão em meu nome, dizendo assim: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, eu fiz milagres. E Jesus vai dizer o que para eles? Não te conheço, vai para trás de mim, porque você pratica a iniquidade. Expulsa o demônio e pratica a iniquidade. Esse quadro já explica por que a gente tem que desenvolver duas características muito importantes. Nós temos que ser pessoas simples e pessoas prudentes. Simples, porque o evangelho é simples. O evangelho basicamente é aquele que não tem pecado, morreu pelo pecador. E ele pagou o preço de toda mentira, de toda vaidade, de todo orgulho, de todo vício, de toda maldade. Sejam esses pecados fora da igreja ou dentro da igreja. Porque somos pecadores aqui dentro, eles são pecadores lá fora. Então é aqui, é o justo que não teve pecado morrendo por esses pecadores. E qual que é o resultado de tudo isso? Os pecadores podem ser perdoados, transformados, abençoados. E se tornarem pessoas simples e prudentes na fé e poderosas para agir contra o pecado, contra o diabo, contra o mundo, e elas serão vitoriosas. Mas elas serão vitoriosas em que atmosfera? Na atmosfera da luta. Não tem como você pregar contra o demônio no mundo do demônio e ele não ficar bravo com você, certo? Não tem como você pregar a verdade no mundo da mentira e o mundo não se tornar contra você. Não é porque a gente gosta de ser perseguido, não é porque a gente gosta de encrenca. A igreja sempre atraiu encrenca, mas não é porque a gente gosta. É simplesmente porque nós somos rebeldes. Enquanto o mundo lá fora é rebelde contra Deus, aqui dentro nós somos rebeldes contra o pecado, contra o diabo, contra um mundo que adora o diabo. E até que Cristo venha, a gente vai viver numa atmosfera o quê? De lutas, dificuldades, mas vai ser uma atmosfera onde Cristo nos dará poder contra o diabo e tudo que vem dele. Essa é a verdade. Bom, depois então de dizer isso, a partir do verso 4 até o verso 15, Jesus continua dizendo o seguinte: a estes 12, que nós lemos o nome deles antes, enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis o rumo aos gentios, nem entreis nas cidades dos samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. O evangelho é mais profundo do que a gente imagina. Algumas pessoas, elas têm uma visão tão limitada e elas são tão precipitadas no seu julgamento, e elas ouvem falar que Jesus é bom. Isso é mais do que verdade. Jesus é perfeitamente bom. Jesus é a fonte de toda bondade, de todo amor, de toda luz, de toda glória, de toda paz. Mas algumas pessoas pensam que isso significa que a mensagem dele vai sempre ser mansa. Mas nem sempre essa é a verdade. E Jesus começa dizendo uma coisa estranha: vocês não podem parar em qualquer lugar. Vão primeiro para a casa de Israel. Antes da gente pregar para o mundo inteiro, a gente tem que pregar para a gente. Por quê? Porque nós temos falhado em viver a verdade. E para que a gente tenha poder de levar a verdade para o bairro do Tanguá inteiro, tem que mudar a forma como as coisas têm acontecido aqui dentro. Tem que haver mais fé, tem que haver mais amor, e sem isso, melhor não sair para pregar, não. Primeira conversa é entre nós. Então, a gente está demorando muito para se unir numa atmosfera de mais amor. E eu não estou dizendo isso brigando com vocês ou querendo me colocar acima de vocês como um exemplo. Não. Nós somos todos uma família e família tem coisas boas e coisas ruins. Eu estou tratando das coisas ruins. Está nos faltando amor e está nos faltando fé. O que nós vamos fazer a respeito disso? Antes da gente fazer alguma coisa a respeito disso, não tem como a gente receber o poder que a gente precisa para guerrear contra um mundo que está aqui na esquina. É um mundo de boteco, um mundo de violência, um mundo de drogas e vícios, um mundo de sexualidade onde as pessoas têm o prazer, mas não têm o compromisso, a fidelidade, o amor. Como é que nós vamos lutar contra isso? Se aparentemente para o mundo inteiro essas coisas são melhores do que sentar nos bancos dessa igreja, crescer no conhecimento e na graça de Cristo. Então a gente tem que começar fortalecendo a gente em amor, em fé, em verdade, em união, em louvor. E aí a gente vai passar para pregar o evangelho com mais poder, com mais relevância. E ele diz, né? À medida que vocês forem caminhando, vivendo e pregando, preguem que o reino de Deus está às portas, ele está próximo. E essa não é a mensagem que a gente tem pregado a cada dia? Breve Jesus voltará. O reino de Deus está às portas. Antes que esse reino venha, a obra da igreja é fazer diferença no mundo. Um mundo leproso, um mundo idólatra, um mundo mentiroso, um mundo corrupto, um mundo equivocado. Nós temos que entrar nesse mundo com a verdade, com a cura, com a libertação, com a salvação. Primeiro de tudo, do coração. Porque se Deus não curar o meu corpo, mas Ele curar o meu coração, para mim já está ótimo. Porque para mim não adianta Deus curar o meu corpo, mas não curar o meu coração. Então onde é que está o problema do ser humano? No coração, na mente, no espírito, no caráter. É aqui que a gente falha em amar, em perdoar, em viver o evangelho de melhor forma. E é isso que Deus quer curar. É a nossa falta de amor, é a nossa falta de fé. E aí a gente vai ali para a esquina e vai poder dizer para as pessoas que o melhor é a gente se amar do que a gente se roubar. Tem ladrão aqui nesse bairro? Estão entendendo como que o evangelho é importante? Tem pessoas se perdendo, trocando as infinitas riquezas do céu por toca-disco, toca-fita, roupa no varal, sei lá o que mais que esse povo rouba, né? Mas bobagens, irmãos. Então, é hora da gente se fortalecer agora para chegar para eles e curar a alma deles. Se Deus quiser curar o corpo também, que cure-se o corpo. Interessante que ele vai dizendo algumas coisas importantes. Adiante. A nossa obra não é uma obra que o dinheiro por si só pode realizar. Aqueles homens foram instruídos a não levar nem prata nem ouro. Porque o dinheiro não ia poder comprar o poder, não ia poder comprar o amor, não ia poder comprar a fé através da qual eles deveriam trabalhar. Então não é, esse não é o foco. Agora, interessante como o mundo religioso não acredita nisso, né? Se gasta mais tempo pedindo dinheiro nas igrejas do que lendo a palavra de Deus. É um absurdo. E graças a Deus você está numa igreja diferente. Nós precisamos do recurso financeiro para que tenha luz, para que tenha uma estrutura? Sim, todos vocês são chamados a contribuir. Porém, na atmosfera de quem conhece a verdade, entende a verdade, o valor da verdade, que não pode ser comprada por nenhum dinheiro. E não pode ser vendida por nenhum dinheiro. Porque o evangelho vem até nós de graça. E é de graça que a gente compartilha o evangelho. Tá bem? E Jesus fala nesse contexto uma coisa interessante. Porque o trabalhador é digno do seu alimento. Deus vai providenciar aquilo que a gente precisa enquanto a gente vive para pregar o seu evangelho. E ele nos pede para saudar o local onde a gente está com a nossa paz, com a paz de Deus. E uma vez Jesus falou assim: deixo-vos a paz que eu dou não é a paz que o mundo dá. O mundo dá paz? Dá. Eu imagino que quem está com 50 milhões de dólares na conta, está em paz, em algum sentido, né? Não, eu tenho 50 milhões, eu posso comprar a casa que eu quiser, o carro que eu quiser, a segurança que eu quiser, andar na rua tranquilinho, eu vou viver uma vida boa, certo? Aí Deus chama esse cara e diz assim: louco, essa noite você vai perder a sua alma e os seus 50 milhões. Para quem será? Certo? Mas não podemos negar que ter 50 milhões pode trazer muita paz, né? Especialmente se alguém aqui tem dívida, né? Alguma coisa assim, já... Ufa, seria uma benção, né? 50 milhões para resolver o problema da dívida, né? Mas enfim, A paz que Jesus dá é muito maior do que essa paz. É a paz de que mesmo que eu tenha em dívida, Deus vai me dar força para trabalhar, para saldar as minhas dívidas, para me sustentar, para viver. E ainda que nesse mundo dê tudo errado e eu morra, porque acho que a coisa mais errada que pode dar é a gente morrer, né? Morreu, acabou. Ainda que vocês morram, se vocês crerem em Jesus, vocês vão viver para sempre. Esse é o Evangelho. Ele é simples. Agora nós temos que ser simples na hora de entendê-lo e prudente na hora de pregá-lo. A partir do verso 16 até o verso 23, vai ser a última parte que nós vamos ler, diz assim: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Sejam, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Por minha causa sereis levado à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho, e filhos haverá que se levantarão contra os pais e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fujam para outra, porque em verdade eu te digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Aqui existem algumas coisas muito interessantes. Bom, primeira coisa é a simplicidade. Simplicidade é algo maravilhoso, porque a gente consegue se sentir em casa na presença de pessoas simples. Agora, quando você chega num lugar, perdoe-me a palavra, com muita frescura, não dá para se sentir muito bem em casa. Todo mundo assim tem que medir o que fala, o que veste, o que come, como que se porta, porque parece que tem um mundo inteiro assim olhando para condenar as pessoas. Mas a vida das pessoas simples é bem mais tranquila, né? E num sentido espiritual, a simplicidade é simplesmente a simplicidade da fé que é devida ao Evangelho. O Evangelho não demanda que você faça faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado para você entender ela. Vocês conseguem entender que vocês devem amar uns aos outros? Se vocês conseguirem entender isso, vocês conseguem entender o Evangelho. Porque aquilo que a gente falhou em amar a Deus e amar as pessoas, que é o pecado, é que Jesus morreu por nós. E Jesus morreu por nós para nos perdoar aquilo que nós falhamos e para nos transformar. De forma que a gente aprenda a amar a Deus e amar as pessoas. Não é simples. Não é complicado. Você não precisa saber grego, hebraico, aramaico. Você não precisa saber inglês, português, francês, alemão. É coisa simples. E existe um texto da Bíblia em que Paulo manifesta uma preocupação. E prestem atenção. Ele diz assim, olha. Eu receio que assim como a serpente, o diabo, enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e da pureza devida a Cristo. Segundo aos Coríntios 11, verso 3. É um texto interessante esse. Paulo receia que a gente se deixe corromper na nossa mente por não sermos pessoas simples, por não sermos pessoas que aceitam o Evangelho com uma fé igual de uma criança. E por que a gente não aceita o Evangelho com a fé de uma criança? Porque a gente não acredita nele. Deus diz que ele dá autoridade para a gente pregar e a gente não acredita nisso. Deus fala que ele nos dá a capacidade de nos amar e a gente não acredita que ninguém nos ame e que a gente ame ninguém. É uma atmosfera na qual o diabo oprime, machuca o nosso coração. E não é bonito isso, isso não é gostoso. E a nossa mente vai se afastando da simplicidade, ela vai se tornando cada vez mais complicada. Cada vez mais paranoica, cada vez mais triste, cada vez mais depressiva, cada vez mais negativa. E a gente vai sendo enganado da mesma forma que Eva foi enganada. Mas não precisa ser assim. Deus nos dá a capacidade de sermos pessoas simples, mas além disso, pessoas prudentes. E a prudência é um outro lado da simplicidade muito interessante. Para que você seja prudente, você tem que ser inteligente. Isso significa que ser simples não significa ser burro. Aceitar o evangelho não é uma questão de aceitar tudo que o pastor fala. Aceitar o evangelho é aceitar o que Deus fala. É diferente, certo? E o que Deus fala é simples, mas ao mesmo tempo é profundo, inteligente, maravilhoso. E Deus vai desenvolvendo essas duas coisas na gente. Uma fé simples, mas ao mesmo tempo uma compreensão inteligente dessa fé que é simples. Porque se a gente não tiver essa prudência, essa inteligência, como é que a gente vai ajudar as pessoas? A gente vai bater na casa delas, oh, pessoal, bebe, mente, fala palavrão aqui, é, vai tudo pro inferno. Não ajudamos muitas pessoas, né? Pelo contrário, a gente criou uma barreira contra a verdade. Agora, se a gente for mais prudente, bom dia, tudo bom? Tudo bem. A pessoa sai torta de bêbada. Ô, oh, seu João, seu José, tudo bom com você? Tudo bom, filho. E olha, Deus te abençoe, amém, amém. Os bêbados gostam de dizer amém, né? Amém, amém. E aí você vai trabalhando com prudência. Quem sabe você vai chegar mais longe do que se você fosse simplesmente condenar as pessoas. E aí dá para fazer uma obra mais bonita aqui no Tanguá. Mas não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas a gente é capaz, porque Deus nos dá a capacidade. E aí a gente pensa assim, né? Então nós vamos pregar o evangelho e vai dar tudo certo. Aí Jesus vem e diz, não, eu não sei o que você acredita sobre dar certo, mas eu vou dizer o que vai acontecer. E os homens vos pegarão e vos vão mandar prender, vão mandar bater, vão caluniar, vão xingar, vão escorraçar. Não tem outro caminho. Para você ser aceito em uma casa para pregar o evangelho, você vai ser rejeitado em quantos? Muitas casas. E se, vamos pensar assim, ó, que tem 10 casas nessa rua aqui. A décima vai se converter, vão ser salvos. Na primeira eu bato, me xingam. Na segunda eu bato, me mandam embora. Na terceira eu bato, me mandam a pedra. Na quarta chama a polícia. Se eu desistir na quinta, a décima não vai se converter. Então é um trabalho duro, o trabalho do evangelho, mas é um trabalho maravilhoso, abençoado e que vai dar frutos para o reino de Deus. Agora, olha que interessante. O texto disse assim, que os homens vão usar tudo que eles puderem contra a igreja. E o texto fala assim, de tribunais, sinagogas, governadores, reis, judeus ou gentios. Todo o poder político, todo o poder econômico, todo o poder social vai ser usado contra a obra do evangelho e já tem sido usado. Porque hoje, agora, nesse momento, o que as pessoas estão fazendo nas suas casas? Imagine, alguém pode me dar uma resposta? Pronto, eu pensei a mesma coisa, assistindo televisão. Aí vamos pensar no que a televisão faz na cabeça das pessoas. O pessoal vai lá e gasta R$1 milhão para fazer um comercial da Chevrolet, um carro novo. Aí coloca lá pessoas, homens e mulheres super bonitos e bonitas, um carro baratinho, R$50 mil, coisa simples. Aí tá lá o bonitão, a bonitona dirigindo o seu carro de R$50 mil. Mas quem que está assistindo esse negócio? A maioria das pessoas que está assistindo esse negócio... Se ganhar R$1.000 por mês, ganha muito. Aí a parcela do carro de R$50 mil é R$700 por mês. E se quiser comprar um carro de R$700 por mês, não come, não vive, não dorme, não anda. Então não tem condições de comprar. Só que as pessoas têm ali uma imagem de um sonho, que elas gostariam de ter aquele carro. Aí elas não têm o carro e ficam olhando para a televisão, umas bestas. Porque aquele carro ali simboliza um negócio que, poxa vida, se eu tivesse isso aqui, era uma coisa boa demais. Eu estou usando esse exemplo, mas pense em qualquer outro aí, novela, futebol, o que você quiser, internet. É um bando de pessoas que não tem o que fazer na vida, aparentemente, não tem nada para aprender, não tem nada para estudar, não tem nada para orar, não tem nada para fazer, e tá o dia inteiro, a noite inteira, com esse tipo de coisa na cabeça. Aí você pensa, né? Não, isso aí é normal, né? O diabo fazer a obra dele é normal mesmo. É toda uma estrutura, irmão, enorme. Para fazer as pessoas o quê? Não ter prazer em estudar a Bíblia. Não ter prazer em ir para a igreja. Não ter prazer em fazer as coisas de Deus. Porque o mundo oferece um monte de outras coisas. E a gente tem que ser simples e prudente. Aí você vai para o Apocalipse, a coisa piora ao extremo. Quem não adorar a tal da imagem da besta, é morto. Ixi. Aí vai outra profecia. E quem não receber a marca da besta, não pode comprar ou vender. Vocês percebem que tudo que o mundo tem vai ser usado contra a gente? Agora é o seguinte, se aqui dentro a gente não se ama, qual que vai ser a força que vai fazer a gente aguentar? A gente tem que aproveitar para se fortalecer agora. Eu não sei se é a perseguição ou se o fim do mundo vai acontecer daqui 10 dias, uma semana, um ano, 10 anos, 20 anos. Não sei. Mas o fato é que um dia vai acontecer, porque isso aqui não vai durar para sempre. Então, está na hora da gente se fortalecer mais, entre nós, recebermos poder para pregar o Evangelho. Para pessoas que estão o dia inteiro em televisão, em bobagem, etc. Só que para isso, irmãos, a gente tem que ser diferente. Senão, é sujo pregando para o mal lavado. E não vai resolver o problema. Então, isso é importante. Agora, o que mais? Nesse texto, Mateus diz, ou melhor, Cristo diz e Mateus relata, que nós não devemos ficar muito ansiosos e preocupados com o que é que a gente vai falar quando tudo isso acontecer. Muitas pessoas não fazem trabalho missionário porque elas têm medo, que elas não sabem o que elas vão falar a hora que a pessoa atender a porta. Não é verdade? Eu tenho certeza que é verdade. Muitas pessoas, não sei se é o seu caso, mas algumas pessoas têm um pouco dessa coisa, né? A pessoa vai bater lá, eu vou falar o quê? Aí ele diz assim, não vos preocupeis com o que haveis de falar, porque o Espírito do vosso Pai fala através de vocês. Por isso, antes que ele nos use, a gente tem que ser simples e prudentes. Porque senão a gente vai lá para ser usado por Deus e acaba sendo usado pelo diabo. Se a gente não for prudente, se a gente não for simples. E isso acontece muitas vezes. As pessoas geram raiva nas pessoas da igreja por não serem simples ou prudentes na hora de pregar o Evangelho. E o Pai do Céu, através do Seu Espírito, nos usa, ainda que as coisas não deem certo da nossa perspectiva. Aí ele fala assim, né? Um filho vai matar um pai vai matar filho. Uma condição social que é exatamente a condição que nós temos vivido no nosso mundo hoje. E aí as pessoas assim, de vez em quando você ouve falar, né? Que um filho foi lá e matou um pai, todo mundo fica escandalizado, né? Ó, o fim dos tempos aí. Mas sabe o que é pior do que isso? Não é que um filho mate um pai, porque isso é uma coisa terrível. Mas o pior é que hoje em dia, a maioria imensa dos filhos maltrata os pais. Isso é pior. Não tem coragem de matar com uma faca ou com um tiro, mas mata com a palavra. E falam para os pais que eles não prestam. Já pensou você criar os seus filhos para eles dizerem isso para você? E a gente tem que se envergonhar. E vocês, crianças mais jovens aí, tem que prestar atenção. Dá valor no pai e na mãe com amor. Porque com certeza o pai e a mãe de vocês amam vocês. Agora, a gente erra nisso. Em honrar o nosso pai e a nossa mãe. E só existe uma forma de vencer isso. Através do perdão de Jesus e do poder para nos tornarmos pessoas mais simples e mais prudentes. Mais calmas na hora de conversar, na hora de falar, na hora de discutir, na hora de ter alguma coisa que não concorda, não tem problema. O filho pode discordar do pai? Pode. Desde que isso seja feito com educação, com amor. E a palavra final é, obviamente, que é do pai. A hora que o filho colocar a comida na mesa, é ele que manda. Aí ele vai ser o pai, né, na história. Então, não tem conversa. Filho é para obedecer, não é para mandar. É assim, não adianta reclamar. Não adianta matar o pai e a mãe, porque isso também não resolve. Porque você mata o seu pai e a sua mãe, vai o mundo inteiro querer mandar em você. Então você vai matar o mundo inteiro para sobrar só você. Não vai adiantar muito. E por fim, se vocês forem perseguidos aqui, nesta casa, passa para a próxima. E você não vai terminar até que Jesus volte. Porque a obra do Evangelho não é só sua. Você não tem que terminar ela sozinha, sozinho. Existirão outras pessoas que vão terminar aquilo que você não pode terminar. Só que você também tem que fazer a sua parte. De forma simples e de forma prudente. Deus, ele quer ver essa igreja crescer. E eu vou dar uma outra ideia para vocês. Deus está vendo essa igreja crescer. Vocês não estão vendo, porque vocês olham pequenininho. Mas Deus vê pessoas que estão aí, ó, nesse exato momento, fumando, bebendo, mentindo, roubando, transando, fazendo qualquer coisa errada. E Ele vê, através da nossa obra no futuro, que seja hoje à noite ou amanhã de manhã, Ele vê essas pessoas abandonando seus pecados, se arrependendo, entrando dentro de um tanque batismal aqui nessa igreja. Deus vê isso. Mas para isso, essa igreja tem que ser simples, ela tem que ser ao ponto, e ela tem que ser prudente. Sejam honestos e verdadeiros com Deus. Sejam honestos e verdadeiros com as pessoas. Em tudo isso, amem uns aos outros, amem a Deus e amem as pessoas lá fora. E se vocês fizerem isso, vocês vão ter poder contra a obra do diabo, do pecado, do mundo. E essa igreja vai se encher, não de pessoas querendo ficar ricas ou curadas ou qualquer coisa que o mundo ofereça, mas vai ficar cheias de pessoas que encontraram no seu amor por elas uma razão de abandonar o mal para viver o bem. Que nessa obra vocês sejam abençoados e felizes. em qualquer outra obra não tem esperança. A nossa obra é a obra do amor e da fé. E se você deseja viver essa obra de amor e de fé, nós vamos terminar com uma oração. Papai do céu, maravilhoso e bendito Deus, em nome de Jesus Cristo, obrigado pela tua presença entre nós, Pai. Amém. Obrigado porque onde dois ou três se reúnem, tu estás. E certamente em teu nome nós estamos aqui e o Senhor está conosco, Pai. Amém. Obrigado por isso, que essa presença nos unja com autoridade, com poder. Uma autoridade e um poder contra o mal que só existem na atmosfera do amor, Pai. Que o Senhor nos ensine a nos amar, Pai. A te amar acima de tudo. E a abandonar todo o mal, todo o pecado, toda a imoralidade, tudo que não vem de Ti. Para que possamos, Pai, pregar o Teu Evangelho com poder e autoridade nesta comunidade, Pai. Que o Senhor conduza muitos, Pai, que estão presos aos vícios, às maldades, aos pecados, a se arrependerem e serem lavados pelas águas batismais, Pai. Que o Senhor já prepare desde já essas pessoas. E que o Senhor coloque essas pessoas no nosso caminho e nos ajude a sermos pessoas simples e prudentes para trabalhar por elas. Que a Tua graça nos baste, que o Teu amor nos salve e que o Senhor fique conosco até o dia da nossa morte. Mas talvez, Pai, alguns de nós não vamos morrer. E então que o Senhor fique conosco até o dia da volta de Jesus. Dá-nos graça e paz e que a comunhão do Espírito Santo, o amor de Deus o Pai e a graça de Jesus Cristo sejam com todos nós. Amém. Amém.